Agora, caçadores, o baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes, show de marcantes. Vamos lá! Patrese. As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. E aí, beleza? Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Bora começar! As marcantes! Chegando assim, ó! Papéis já na área, bora pra cima! Um, dois, três e dança! Pra começar! E aí, mexa, como é que é? E a família bate forte, já aqui presente com a gente, detonando tudo. Um abraço do Patrese, vamos que vamos. Que acabou, e no meu peito só a dor ficou. Patrese, é o baile do Patrese. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te... É bem do jeito, bora. Mesmo se assim você quiser me deixar, mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. A sua escolha, tome a decisão. Vamos dançando! Manda, manda, manda, manda, Ravelli! DJs Léo e David, simplesmente Isabelle! E a safra, hein? Choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Insights, internet, home page, seu e-mail, me comuniquei. Consegui enlouquecer, eu sentia nossa história, dependia de você aqui. Com ciborgue, o sol do futuro, beijo, nosso amor surgiu. O top DJ do Pará. Nova mania. Enchendo o saco. E agora? Binho dos teclados. O quê? Já é madrugada e estou aqui pensando em ti sem dormir. Meu coração a pedir que você volte pra mim. Um desespero sem pensar. Acho que mais claro, já sim, ó. Me liga. Hello, hello. Toma na batida, na batida, na batida. Sou a Paula. Quem é que é? Eu, Patrese. Banda, banda, banda, banda Ravelli. DJs Léo e David. Simplesmente Isabelense. Então, bora! Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. E a galera vai dançando, vai bailando. E o Patrese detonando. São as melhores pra você. Pra gente programar. Toma, primeira dama, Nilda. Aí, Tabita! Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Os seguidores também das damas. Você da farra. Ele nem o Adilson. Filho Diego, solidão, o Nails também, Danielzinho, Mateuzinho, GD8 na parada, já assim, por aqui, ó. Falta de amor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Bora, bora, bora, bora. E aí, DJ Patrese, manda ver no animal. Então bora. Despintados do rock. Aí, Despintados, um abraço. O Elielson também. O Anailto Zona. O Anderson também. Sua primeira dama. Já tá por aqui, ó. Bora, bora, vai. No batidão, no batidão, no batidão. Bora pra cima. Também, a Lepantona, a Janina, o Alisson, Fogos, é isso? O Janilson também, a Ultra Pop, 110. Baby, você não vai atender os meus desejos agora. Então, mama! Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor, não vá. Crocodilo. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor. Será que foi em vão? Já aqui comigo, um abraço. Tá curtindo o Crocodilo? O Jafinho Ferreira, amor. Entende-se também, o Arley teu, diretamente de Belém, na fronteira, papai. Vem de quinta-feira no Caribe, curtindo o Gigante. E aí, Wagner, o Rodrigo também, o Bruno, Bruno Gaiato. Aí, Bruce, a Preta também, a Elma. Tudo por aqui, ó. Bora, Jefinho, pra cima, meu irmão. Parabéns, Suarez. A parada aqui, hein, beija. Crocodilo está na área. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. E o que é? É como se o, no calor da minha cama, você jura que me ama e me pede. O Laércio Ferreira, dos seguidores também, das damas. Agora, gente. Mas da farra. Estão aqui presente com a gente. O Chipley, aqui comigo. Agora sim, porra, bora. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. E não! De novo não vai. Não quero abrir de novo as portas pra você. Pro meu coração. Eu juro que não. Meu parceiro Wesley, o Vinícius também, o Vitinho. De novo não. O TB também. Deusinha, aí DJ! Tasso marcante aqui comigo do jeito que ele gosta! O Arielso também! Ed Maria Júnior! O Neilson! Os vigaristas! Galera, tudo comigo, meu irmão! Bora dançar, bora curtir! Fronqueira, o Arlisson Silva, o Alan Alves, e o índio do 40 horas. E a gente vê as coisas de um jeito diferente. Como é que é? É impossível. Gigante Crocodilo Prime. A magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre. Ser de novo adolescente. Fazer planos pra nós. Bom, Jaime! Jaime Mota! Quero morrer de ciúme. Chique também, do Tchaga! E sentir apaixonado. Lailson! Moleque, é muito Lailson no celular. Tem um monte! Vamos pra cima! Então segura! Pra dizer que eu te amo. Top DJ do Pará. E o tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. E aos marcantes, bora! Nossas vidas programadas. Uhul! Nossas camas separadas no vazio. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver na sua. O Nelson Baez, família Bate Forte, o Ari, Ai Tio, pra dizer Genefe. Que amor. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Te liga, te liga. GDB cacetada na área. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só ponte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. São os melhores. Seu nome eu chamo toda noite. Bruno Coutinho, o Luciano Madison, o Magno também, o Alan, o grande Daniel, o Lucas, o Lohan, o Vitor. Aqui, ó! Cima, meu irmão! O que eu sinto? A gerente está guiando, tá na área! Eu tô medo, você não vai mais chorar. Eu sei que quando eu ver você, you meu get. Coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Um, dois, três, vai! Thank you. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho. Só papo de... Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. E agora? Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. E o amor, e o amor! Por amor sou capaz de enlouquecer. Amor. Por amor, por amor. É o baile do Patrese. Pra cima! Encontrei o amor. Vai ser rápido, não. Mas sozinho estou. Foi na moral. Só não posso explicar. Desista, tá magoado. Quando aí fica de bem. O que eu faço, amor? Como um vazio. Pouquinho a pouquinho vai chegando. Sem você na minha vida. Desgraçado. E diz pra mim, baby, onde você está? Alô, Tiaguinho, manda ver. A minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou comigo e sonho, vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. E agora, vai! Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Toma que toma! Só musicão rolando, rolando! E a gente detonando tudo! E vem dançando, vem! DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. O top DJ do Pará. Pra detonar! Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão. Só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Então diz, filha, vai. Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo. Fala, Francesco! Se me beija, meu irmão! Isso não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Meu parceiro Dinho Absoluto, desacredito. Frente a frente com o gigante. Frente a frente com o animal. Aí, Dinho! Aquele abraço, moleque! Vivendo essa paixão. solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Sabia que tu vinha. Tu me ama, tu, cara. É pro desisto. As marcantes rolando e o Patrese detonando. Patrese, Patrese. Gigante Crocodilo Prime. Agora é Prime. Prime. E o quê? Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu. E a do Ed? Do Laranjal aqui comigo. Só te quer. JB, o Alex, não faz, o de menor volte e o Dilson. Sou louco por você. Está fria madrugada, fico a te esperar que nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. E o quê? Com 2 segundos pra te amar. Mix e toda a galera. O Turu, o Robson, Robson Tribal. E as meninas também, a Tati, a Raquel, a Renata. Toda a primeira vez aqui no Gigante. Seja bem-vindo aqui no Animal. Desejo paixão. E seguidores, a Dama da Farra também. Tá comigo, tá dando tudo. Crocodilo, sinta a pressão da dentada do animal. Que eu te quero. Daqui a pouquinho, sabe que eu não vou. Tem a pressão, tem um show. Então vamos. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. O Heraldo também. Mirim, vem aqui, vem da família RBE. Um abraço a você. Quero te Tamo junto. Amor, eu não vou te machucar. Eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Então diz: paixão, não vem assim. Não vem, que eu não vou mais te dar. Meu carinho, parada bem light, tudo na manha. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida, batida. Do príncipe o som vai rolar. E o que, e o que? Sou galera do rock. É do Crocodilo. Agora vai. Te amar de novo. Vem dançando, vem curtindo. Galera comigo chegando junto. Enrolando as marcantes, as melhores. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Porque te ver tão. Meu parceiro Arthur também, Royal Black. Aqui presente com a gente, cara considerado aqui no Gigante. Um abraço a você, Arthur. Ele tá comigo no Gigante. Bora, Arthur, pra cima, meu irmão. Tudo que sinto por você e faço essa canção pra você, meu bem querer. Rafael Rafael Silva, é isso? Eu me lembro de aqui comigo também. Que vivemos. Vamos junto. Nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Gigante. Ah, eu me lembro de tudo que vivemos. Todo aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem andar. Toma que toma, que toma, toma, toma. Crocodilo está na área. Com um simples olhar, eu me apaixonei. E a gente gravando esse CD ao vivaço aqui da festa de hoje, Mieja. Só os marcantes, só os melhores. A brisa do mar vinha nos envolver. Na moral. Na parada. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Um abraço também o Dinei, CDs. E aí, Dinei? Mas comigo, garoto anônimo. Me faz viver, sentir. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Por quê? Se for. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro. Bora, Nelson! De nós dois olhando na. Forte. Voltar. Um abraço a você. Aonde está? Vamos dançar, para dançar. Manda, manda, manda. O gigante animal chegou. Então toma a dentada. É difícil. Vou aguentando. E o quê? E dor. Já sei que não é a mesma. Agora eu quero. Crocodilo. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou. Vem do jeito! Apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Gigante! Como dizer. Prime. Que senti. Gigante! Você... Prime. Como fingir que você ainda se importa? Gigante Crocodilo Prime. Você sempre estará junto a mim. E dance! Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. Não para! Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. Um abraço também à família Red Shop. Galera de Buju, já por aqui do Crocodilo. Uma noite de aventura. Zé Cardoso, é isso? O que durou? E comigo, um abraço, garoto. Que por dentro me consome tanto amor. Mas que não sou mais aquela que roubasse um beijo. Ele é com eles que lembrava nas manhãs, a perdida socorro. Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais. O Júnior Caqueado, o Rodrigo, Rodrigo JP, se trata de traição. A Copa do El, do Laranjal, parceiro César também, 160, um abraço. Uma noite de aventura. O pouco tempo que durou. E a equipe Gaspazinho de Buju. Não pega seu. Cardoso. E a família Red Show. Rodrigo Escamoso. Mais uma fronteira no animal. Te liga. Junto com o Antes também, dos caras de pau. De sua vida. Sei que as palavras se perderam ao vento. Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim. O Wesley, o Vinícius. O Vitinho também, tem o TBE. Tem o Cine também, DJ Marcão. Segura. Primeira pedra. É Elso também. O Juninho Rodrigues. Bora pra cima. Olha o bom. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Eu gosto de você, amor. Empresário Kleber tá na área também, segura! Os despintados do rock, tudo aqui! Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com sua amizade, é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meu aqui não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC, o campeão DJs Alex. Se não dinheiro e som pura sensação. Então bora dançando! Já na área, já pra detonar. Já pra detonar. Bora no caqueado, no ginhado, caqueado. Renan Ferreira, da Meia Força, aqui presente com a gente. Um abraço a você, Renan. Tá comigo no Gigão. Vamos nessa, bem na manhã. Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. Crocodilo está na área. Gigante Crocodilo Prime. Meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Vamos dançar. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Patrese. É o banho do Patrese. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo. Desejar o meu amor. E a marcante do mar. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai. Bora, tonelada, põe força aí, filho. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good. Tudo do amor. So good, so good. Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Olha o beijo, olha o beijo. Só teu amor me satisfaz. Ai, ai, ai. Ai, amor, invade o meu corpo. Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. Vamos dançar. Você me perdeu e agora chora. Bye, bye. Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero. Junto e misturados aqui pra cima com a gente. Como detonando. Assim é a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Não te liga, vai. Sei que meu coração. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só. Bora, Juninho! Tá. Parceiro Fábio também! Novo, galera comigo de Barca Arena, um abraço! Eu vivi com você! Gigante Crocodilo Prime. É bem daquele jeito. Galera comigo. Vamos lá. Se for um pesadelo, me acorde. Não aguento mais esse terror. Me ameaça. Gigante de crocodilo. E não tá nem aí pro que passou. Como a dependente procuro você. Ainda não descobri o remédio pressando. Preciso de amor, mas você não responde. Todo esse sentimento. Um abraço também a GD8 você. Frente a frente com o gigante. Um abraço a você aqui de GD8 junto também, vamos lá! Ainda não deu. Crocodilo Prime. Agora é Prime. Crocodilo Prime. Prime. Prime. Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. E o quê? E o quê? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de outro. Gigante Crocodilo Prime. Sedutor. DJ Patrese. Patrese, o top. Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. O top DJ do Pará. Mas veio você. DJ do Pará, o top DJ. O top! Ei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Se não comparar hoje o tanto que te quero, se recorde de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Volta aqui, eu quero dizer que te amo. Meu amor, me perdoe, eu fiz tudo errado. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Vira! E na moral, vamos nessa! E dá um giro na HD, dá um giro na HD, dá um giro! Dinho já na área do gordo, pra detonar tudo! Muita pressão, já já o bagulho vai doidar! Ai que delícia pra fazer, eu sou do animal. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Que delícia faz assim. O animal é crocodilo. Vai bem, no talentinho, vai bem, no talentinho. Curtindo o sol na praia, rolando uma gelada. Marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu litar. Esse é o som do crocodilo. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Ai que delícia pra fazer, eu sou do animal. Quero ver você mexer, mexer. Gigante.